Vocês podiam gritar um pouco, ei, assim, é porque o CD é ao vivo. Aí tem então, pessoal. Que tem um palito só.